Quero através dos acordes desta melodia dedicar esta canção àquela que Deus escolheu para ser a esposa da minha vida. Você é tudo o que eu pedi para Deus, e para você eu canto assim. Minha pele é tua pele, meu olhar é teu olhar, somos dois em um no gesto de amar. Os meus sonhos são teus sonhos, minhas mãos são tuas mãos, somos duas vidas e um coração. O poeta e a canção, o acorde e o violão, ao teu lado não conheço solidão. Feito o rio pescador, feito a rosa e o beija-flor, dependente de você, eu sei que sou. Eu sei que sou. Somos um. Somos um. Somos um. Nós somos um. Separar é impossível quando o amor é incomum. Somos um. Somos um. Somos um. Nosso alvo é só um, dois rios indo para o mesmo mar, dois caminhos indo para o mesmo lugar. O mesmo lugar. Nosso Deus nos fez assim, união que não tem fim. Eu sou parte de você, você de mim. Você foi a rosa mais linda que no jardim da minha vida Deus plantou. A cada dia te amo mais. Você é tudo para mim, meu amor. O poeta e a canção, o acorde e o violão. Ao teu lado eu não conheço solidão. Feito rio e pescador, feito a rosa e o beija-flor, dependente de você, eu sei que somos um, somos um. Separar é impossível quando o amor é incomum. É incomum. Você, você de mim.